aqui em carne e sangue, mas não tá não é mais além, veja bem. Não julgue pelo que os teus olhos podem ver, se julga já está longe da origem do ser. Veja bem, o homem Rastafari só quer viver no amor, que é a fonte de todo saber. Veja bem, não deixe a aparência enganar você. Essa é uma das armas, são escapabelão. Preparo pra você, veja bem. Cristo Emmanuel nos ensina o princípio do viver. Amais uns aos outros e no reino de Jah poderás viver, poderás viver, poderás viver. Veja bem, o homem Rastafari é um homem de bem. Em carne e sangue, mas num plano bem mais além. Veja bem, Jah nos fez diferente pra que possamos aprender a amar em espírito e verdade, e não pelo que os olhos podem ver. Veja bem, não deixe os olhos da Babilon enxergar por você. Só Jah tem a água que faz o fruto da árvore amadurecer. Veja bem, Jah é a luz que faz a escuridão desaparecer. Busque em si, é aí que está toda a origem do ser. Veja bem, Cristo Emmanuel nos ensina o princípio do viver. Mais uns aos outros e no reino de Jah poderás viver, poderás.